deixa que eu te amo. Você atravessa a rua, meus olhos te seguem, pupila maior. Vigiando o seu corpo, penso ficaria lindo ao meu redor. Nenhum de nós é daqui, você sobe em mim, eu viro um tobogã. São Paulo é o mundo inteiro, no veneno doce de uma maçã. Certo, se acordado fosse que não há mais planos. Ai meu Deus, o triste é que eu te amo. Triste é que eu te amo.